7:12, bom dia, segunda-feira, 16 de maio. Setor de serviços tenha o melhor resultado do estado no primeiro trimestre. Um dos mais afetados pela pandemia, segmento econômico apresentou alta de 16,1% no acumulado de janeiro e março, superando o comércio e indústria. Atividades prestadas às famílias, como os restaurantes, foram destaque deste campo, mas a inflação persiste. Pode impedir que o bom desempenho seja mantido na zero hora de segunda-feira. CGU aponta desvio de 2,6 bilhões do programa Farmácia Popular no Brasil. Esquema inclui a compra de remédios em nome de pessoas envolvidas na fraude e venda do CNPI de estabelecimentos credenciados, mas que só existe no papel. Presidente e primeira-ministra da Finlândia oficializam a intenção de ingressar na OTAN. Invasão do exército russo na Ucrânia também leva partido que governa a Suécia e a aprovar a candidatura do país à organização do Tratado do Atlântico Norte. Semana será de chuva. Temperaturas negativas e chance de neve na serra. ciclone subtropical dará condições para a formação do fenômeno, que poderá ocorrer entre amanhã e quarta em cidades como São José dos Ausentes, onde a mínima deve chegar a menos 2 graus na terça-feira. Ednilson no Inter acusou Rafael Ramos do Corinthians de ofensa racista sábado no empate em 2-2 pelo Brasileirão. Com prisão em flagrante, ele só desceu o Beira-Rio após pagar fiança. O lateral alega ter sido um mal entendido. Leitura labial pode ajudar a polícia no caso. O tricolor precisa vencer no interior paulista para voltar ao G4. Ocupação do gasômetro, projeto que permite alienar 93 imóveis, destaque na 0 hora. Ocupação do gasômetro após reforma permanece incerta. As boas notícias que envolveram a usina do gasômetro recentemente, como o uso do espaço na 13ª Bienal do Mercosul, trouxeram alento para quem pretende ver o espaço reaberto. Lá se vão 4 anos e 6 meses desde que o prédio está fechado e atualmente não há qualquer previsão de quando ele poderá ser reaberto. A Secretaria Municipal das Obras de Infraestrutura vem conduzindo as negociações com o consórcio de empresas responsável pela obra. Em fevereiro, um novo termo aditivo foi firmado entre as partes. Na ocasião, ficou definido que as empresas não executariam a reforma da parte elétrica, que seria realizada a partir de uma nova licitação. Na 0 hora. Também na 0 hora, na página 17, quando dificuldades na fala pode indicar condição rara. Até o diagnóstico de apraxia, perto dos 3 anos de idade, Gabriel circulou por consultórios de diferentes especialistas. Mariana, a mãe, já não suportava recontar a mesma longa história que ninguém desvendava. O histórico do primogênito era de uma criança que não babuciava, não emitia seus sons típicos, não batia palminhas. Uma fonoaudióloga infantil de São Paulo, por fim, suspeitou e aceitou o menino. Apresentava um transtorno motor de fala, ainda que pouco conhecido e estudado no Brasil. Por definição, a apraxia é uma condição neurológica na zero hora. Na zero hora, uma nova mulher, um viajante do tempo. Histórias a adaptar ao cinema ganha versão em série de 6 episódios. Antes de se tornar série, a história de Niffenegger também foi adaptada aos cinemas do filme Te Amarei para Sempre, de Robert Shooter, protagonizado por Raquel McDowell e Eric Bana, disponível no catálogo da própria HBO Max e da Netflix. A mulher do viajante no tempo sintetiza bem a premissa da série que estreou nesse domingo na HBO, disponível por streaming na HBO Max. A qualquer momento, mais notícias. Sete e 25.